Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. Eu vou dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. E o capítulo de hoje fala sobre longa espera. Deus está preparando o melhor. Não aguento mais esperar. Quantas vezes já dissemos isso? Quando estamos esperando por algo que é muito importante para nós e parece que está demorando, logo queremos reclamar, achando que está passando da hora. Lembra-se de quando você estava grávida? Sabia que tinha um tempo determinado para a chegada do bebê, mas ainda que a vontade de ver o rostinho do filho tão esperado fosse muito grande, você sabia que deveria esperar o momento certo para dar à luz. Enquanto esperava, ia preparando o enxoval, escolhendo o hospital para o parto, preparando o quartinho. Sabia que quando ele chegasse, tudo deveria estar preparado para recebê-lo. E se engravidássemos em uma semana e na outra já dessemos à luz? Não teríamos tempo para nada, nem mesmo para arrumar um enxoval, ver o hospital ou preparar o quarto. Nada. Ficaríamos perdidas, sem saber o que fazer. Se a criança nasce antes do tempo, fica na incubadora, pois ainda não está totalmente formada. Se passa da hora de nascer, pode ficar com alguma sequela. É necessário que o tempo de gestação seja respeitado. E Deus é perfeito. E tudo o que Ele faz também é perfeito. Nada do que pedimos a Ele chegará antes ou depois do tempo certo. Muitas vezes parece que está demorando para acontecer, pois a nossa necessidade e ansiedade são tão grandes que achamos já ser o momento. Mas o tempo que estamos esperando é o tempo de que precisamos para que tudo fique pronto para a chegada da bênção. Parece estar demorando, mas é o tempo necessário para que o que pedimos a Deus chegue perfeito. Assim como a mulher grávida espera pelo nascimento de seu filho na certeza de que dará à luz na hora certa, assim também devemos ter a certeza de que no momento certo, e somente no momento certo, Deus fará o milagre acontecer. Será tudo perfeito. Lembre-se, não está demorando, está sendo preparado para chegar perfeito. Amém? Bom dia e até amanhã.